Sade. Vamos na rede. Ô, música linda. Segue a gente lá, Italo França Oficial no Instagram. Você finge que me odeia, mas no fundo eu sei e que não vive mais em mim. E é um tal de WhatsApp, Facebook, fica postando fotos e me marcando só pra ver o quanto tá feliz e se eu vou curtir ou se vou comentar. Mas minha voz que você quer ouvir, e quando chega a noite, eu sabia, é assim o refrão, ó. No WhatsApp chama, Facebook chama, é você me procurando pra dizer que me ama. Se me encontrar, me faz desabafar. Eu curto e compartilho o seu jeito de amar. Facebook chama, é você me procurando pra dizer que me ama. Se me encontrar, me vai desabafar. Eu curto, digo, mix, escalações. João Sax. Portal do Arrocha. Você finge que me odeia, mas no fundo eu sei em que não vive mais sem mim. E é um tal de WhatsApp, Facebook, fica postando fotos e me marcando só pra ver o quanto tá feliz. E se eu curti, e se vou comentar. Mas minha voz que você quer ouvir, e quando chega a noite, eu sabe, falei assim pra ela, ó. No WhatsApp chama, no Facebook chama, é você me procurando pra dizer que me ama. Se me encontrar, e vai te salvar. Eu curto e compartilho o seu jeito de amar. Facebook chama, é você me procurando pra dizer que me ama. Se me encontrar, e vai te salvar. Eu curto e compartilho o seu jeito de amar. Eu curto e compartilho o seu jeito de amar. Eu curto e compartilho o seu jeito de amar.